www.cdismoral.com.br. Mais um sucesso, hein? Então vai. É a tomada de cangaceiro. Mais um lançamento, Lampião, vamos que vamos. Calma aí, tá confundindo. Eu não chamo Luan. Meu nome é cangaceiro, tô pegando a sua irmã. Ela jogou pra mim, jogou para o Luan. Ela jogou pra mim, jogou para o Luan. Oh, é. Então joga no canguinha, depois joga pro Luan. Então joga pro canguinha, depois joga pro Luan. Vai, Luan. Tu joga pro canguinha, depois joga pro Luan. Rainha do Zaja Preta. Rapaz, mais um sucesso, hein? Então vai. É a turma do cangaceiro. Mais um lançamento, Lampião, vamos que vamos. Calma aí, tá confundindo. Eu não chamo Luan. Meu nome é cangaceiro, tô pegando a sua irmã. Ela jogou pra mim, jogou para o Luan. Ela jogou pra mim, jogou para o Luan. Oh, é. Então joga no canguinha, depois joga pro Luan. Então joga pro canguinha, depois joga pro Luan. Vai, Luan. Tu joga pro canguinha, depois joga pro Luan. Tu pode me chamar de rainha do Zaja Preta. Vai, Luan.